se chama W.O. Tá? É. Tem um nome. O que, que significa o W.O.? É. Nossa, especialista está de parabéns. Traz o convidado aí. Cheguei! Estou no paraíso! Peraí. Hoje é diferente. No ar, a emoção do esporte. Com vocês, o Mimimi com um time de craques, começando com Rafael Salimena. Olha, primeira vez que eu falo uma frase. Eita, pressão, hein? Diogo Brito. Uma frase dele. Pra cada vez que alguém falar, meu esporte favorito é levantamento de copo, vou passar um peru na cara do Salimiano. E o Wallace Matos, nosso convidado especial, garotinho. Esporte é futebol, o resto é educação física. Eu sou o Rafael Saldanha e esse é o Mimimi. Meu esporte preferido é levantamento de copo. Vem cá, cara! Amiguinhos, como vocês perceberam, estamos aqui hoje para falar de esportes, mas como o nosso convidado Wallace lembrou, não vamos falar sobre esporte, o programa de hoje é sobre educação física, depois a gente faz um podcast só sobre futebol. É isso aí, let's get physical, physical, já dizia Olivia Newton-John. Apresentar o nosso convidado, né, o grande Wallace. Por que, que você está capacitado a estar aqui? Ele conhece a gente, é um amigo. Sou amigo de vocês e sou melhor no esporte do que vocês todos juntos somados. O famoso eu contra Rafa. Eu já apanhei muito desse homem por causa de pelada já. E é outra, a coação física também. Se ele me chamasse, eu ia tomar uma porrada todo mundo. E também tem outro fator, já apanhei também jogando no time dele. Eu também já apanhei de mim. Já que quer dar porrada em todo mundo, pelo menos fala igual ontem, o microfone pegar a sua voz. Tá bom. Então, qual foi o primeiro contato de senhores com o esporte? Caralho. Quase a moda do Gabriel. Mas é isso que eu tô percebendo. Mal. Obrigado pela sua presença. É, pique conta como esporte? Conta, claro. Era bom em pique, então conta como esporte. Então, peraí, o padrão pra ser esporte é, se o Wallace é bom em alguma coisa, se, é esporte. Se pique não contar como esporte, eu não posso falar de nada aqui, cara. Eu sempre fui uma negação pra tanto. Oh, elástico conta como esporte? Elástico conta como esporte, só elástico, a modalidade feminina, né? É, pelo amor de Deus, você vai falar que era bom no elástico também? Era bom no elástico também. Pulou corda? O que é elástico? Aqueles negócios que hippie faz na árvore? É, não, isso aí é outra coisa. Elástico é aquele negócio que não, as meninas colocam. Hippie não chama aqui de slackline, esse cara deve ter outro nome dessa parada. É, deve ser cordinha. Cordinha. Mas o... Corda da magia. O elástico era aquela brincadeira que as meninas colocavam. O elástico nas pernas, as pernas um pouco abertas, e você tinha que pular o elástico, né? Pulava, botava os dois pés em cima. Só a mulher jogava duas, eram duas mulheres de perna aberta, por crer, isso que eu... Pode crer, pode crer. Cara, eu não vem botar maldade como aposto... você fazia isso, que era imperativo, pô. Eu aposto que o Wallace era aqueles meninos que sabia rebolar o bambolê, cara. Eu tenho certeza absoluta que ele já fez sucesso por isso na escola. Não só no bambolê, como fora do bambolê também. Vamos rebolar. Um rebolador que também é esporte. Aqui, mas tem uma pergunta. Se pique é esporte, e pica? Pra muita gente é um esporte, não deixa de ser. Mas eu tenho essa pergunta mesmo. Por que que... Por que pica é esporte? Não, por que que o sexo não é esporte? Pra minha definição de esporte é quando você tem um conjunto de regras, já excluiu o sexo, porque sexo não tem regra. Pô, e você tem uma competição, uma espécie de competição. Voltou o sexo de volta. Ainda bem que sexo não é esporte, eu não queria ser o último a ser escolhido de novo, não. Ah, mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, é, lógico, existe o sexo, né, que você faz porque você quer, e existe o sexo que você poderia fazer pra competir, porque se existe o sexo pro entretenimento, o que, que é essa alimentação, né, com essa cara? Por que você tá fazendo você tá isso com o nosso programa de esporte, cara? Você tá tentando falar de concurso de punheta? Quem goza mais rápido, quem goza mais longe, tá é na... isso que é o seu esporte? Tá na pauta também, mas minha primeira experiência pra variar foi no videogame, conta. Não, de maneira nenhuma. Mas chamava Pong. Cara, mas pra mim esporte, e aí é uma coisa que eu já vou falar pro ouvinte, eu excluo quando o esporte não exige uma questão do esforço e do talento humano. Ou seja, Fórmula 1 pau no cu, não é esporte, quem corre é o carro. Ou então hipismo também não é. Hipismo não é. Hipismo é educação física. Pô, tá aí, eu ia gostar de educação física se fosse isso. Principalmente que era um dos poucos que tinha tamanho pra ser jockey. O jockey não, porque o jockey só tem que ficar em cima do cavalo. O jockey é um palhaço. O jockey só tem que ficar em cima do cavalo. O hipismo você ainda tem a questão do comando. Você tem que fazer o cavalo pular na hora certa. No, na Fórmula 1 também, você tem que fazer o carro virar. O carro pular. Né? Mas é igual o videogame, você tem que fazer o boneco pular também na hora certa. Ah, não, o videogame, não, ó, videogame só é física. Esporte quando é Decathlon no Atari, que você tinha que ficar mexendo a manete pra um lado e pro outro. Sim, você cansava suado. Fisicamente. É. Ué, o Pong também, porque você lembra que o Pong era um botão de volume, né, que você controlava. E aquilo é mais difícil de girar do que, sei lá, alguma coisa. Do que o Alisson Mambolê. É, sou péssimo com simples. Cara, acho que a primeira vez que eu curti um esporte, que eu falei, caralho, que coisa divertida, né? Ao invés de ficar sentado, eu posso participar com a coletividade e fazer algo mágico. Foi com a queimada, cara. É, mais um pique. A queimada é um pique. Não, a queimada é o dodgeball, que foi imortalizado num clássico. É uma brincadeira de criança que virou esporte sério. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Eu tenho uma lembrança muito ruim com queimada, cara. Eu estudava em colégio público e tinha um pessoal barra pesada, inclusive umas mulheres barra pesada. Derrota! E aí a professora, sem noção, botou ele pra jogar queimada com bola de basquete. E eu lembro que eu devia ter uns 6, 7 anos e eu tava correndo da bola, eu tropecei e caí. A mulher meio que fez uma enterrada na minha coluna. Com a bola de basquete, cara. Dá o nome e endereço dessa mulher que eu vou achar agora. E ela já era, tipo, repetente, ela devia ter uns 9 anos, era muito mais velha. Caralho, a mulher realmente era muito da parada. Cara, essa mulher, onde você estiver, vai tomar no seu cu, fala, puta. Aí é algo que já foi superado, já, né? Não foi só cresceu, né? Amadureceu pra vida. Eu geralmente jogava com gente menor do que eu, né? Então, no caso, eu que fazia o bullying no Saldanha, mais ou menos. Ah, é? Foi o aço de peruca. Foi o tiro. Eu gostava tanto de educação física na minha infância que eu fiz um acordo com o professor de educação física do colégio. Eu podia ir pra aula, se fizesse presença, ficasse lá, ajudava ele a distribuir o material e eu não precisava fazer nada e ganhava presença. Sacou? Caralho! Agora que eu entendi isso, foi a faculdade inteira. Mas falando de educação física, era o contrário. Eu saía da aula, matava a aula pra poder jogar basquete. Quer dizer, então, que você ia pra aula e em troca de cuidar das bolas do professor e deixar você passar. É isso que eu disse. Não, eu ia falar que eu ajudava ele a distribuir as bolas. Uma de cada lado ali. Mas, agora, sério mesmo, vocês tiveram aula de educação física direitinho? Ou era o famoso rola-bola? O professor chegava lá, entregava uma bola de futebol, dividia dois times, ou nem isso. Deitava na sombra e dava de calçoneta. Quem dera se fosse assim. Eu acho que foi a primeira vez que a gente percebeu quando é que o professor tava afim ou não de dar aula, né? Sim. Porque quando o cara jogava a bola e mandava a galera pro campo, era óbvio. Cara, mas o meu fazia isso, assim, 5 vezes por semana. Você não tinha duas aulas. Não, a gente tinha muito... Eles tentavam explicar, pelo menos onde é que a gente estudou nessa linha. Tentavam explicar novos esportes. Regra. Regra. E tentavam muito mesmo, assim, dar um básico de estratégia pra gente. Mas aí jogava a bola, meu amigo. Já não, era. Isso no ginásio. A bola... Não, isso no primário. Primário não, primário meu era rola-bola total. E as meninas ficavam brincando de pique ou de elástico. Junto com elas, junto comigo. Outro esporte sensacional que eu descobri por causa da educação física foi o pique-bandeira, cara. Esse é bom pra caralho. Cara, esse dá medalha olímpica, hein? Cara, vamos fazer um mimimi pique da bandeira? Pique da... Você quer viajar? Pico da bandeira. Vamos jogar pique no pico da bandeira. É a pica da bandeira. Que beleza, hein? É a pica do bandeira. Tá pegando, a gente não consegue parar, né, cara? Pica da bandeira é esporte, professor. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Mesmo naipe dessa de fazer o trato com o professor, no terceiro ano já, naquele ano do vestibular, o colégio não podia dar pau mais na educação física. Então ninguém mais ia fazer educação física. Então eles começaram a criar umas alternativas. O que mais pessoas gostassem de fazer, elas já estavam entrando na época do politicamente correto. Aí eu e um camarada meu nos matriculamos na clínica de caminhada. Caralho. Coisa de gordo e hipertenso. Pois é, cara, a pergunta é, por que que não é, né? Algum nome um pouquinho mais... Não mais viril, mas menos manjarrola, porque clínica da caminhada... Não, é a clínica da caminhada. Por que não a marcha dos vencedores, alguma coisa assim? Porque é, que se chamasse marcha dos vencedores, ia ser o Conar, ia fechar o colégio, cara. Isso aí é a Igreja Universal, já pegou. Já. A marcha dos vencedores. Mas, cara, eu tinha um professor no segundo grau também, que ele botava o pessoal pra fazer caminhada. Porra, nem fala essa coisa que esporte é saúde. Porra, eu tive dezenas de professores do ginásio. Esse é o único que tem um derrame. Eles vão rir dessa minha cara agora. Cara, sabe o que eu lembro que me traumatizou pra caralho no esse lance de educação física? Principalmente no primário, né? Que o nosso colégio era bem estrito e tal. Então você tinha que seguir as regras. E você tinha que estar com uma bermuda específica, né? Pra participar. Não levou a bermuda específica, você não poderia jogar. E isso era foda, porque você levava falta e, porra, entre jogar um esporte ruim e assistir um esporte ruim, eu preferia muito mais jogar o esporte ruim. Eu sempre preferia assistir. Cara, o meu pesadelo... Você é bloco 4. Isso é bloco 4? O meu maior pesadelo era eu ter que jogar alguma coisa naquele colégio, cara. Eu tinha que reformular todo o ensino de educação física. Foda-se a matemática, eu não tinha medo de nada disso. O que eu tinha medo era de ter que jogar futebol. Mas teu medo era o quê? Era o vestiário depois? Sabe qual que era o problema, cara? É porque o negócio é o seguinte. Lá em casa, a gente nunca foi... Não éramos uma família muito esportiva. Minha mãe não me botava pra jogar bola com as crianças e tal. Então, quando a gente começou a jogar futebol no colégio, eu nunca tinha jogado futebol direito. Só brincado igual criança mesmo. Então, o pessoal já tinha uma base muito maior do que eu. E eu não sabia nem as regras, sabe, do jogo. E aí, como o pessoal não explicou direito, botou ali pra jogar, cara, eu realmente era estranho com a bola total, assim. Isso foi só virando bola de neve ao longo do colégio inteiro. Por isso que eu nunca aprendi a jogar bola direito. Eu senti medo de futebol, sabe? Não, e você, a sua história triste de você nunca ter jogado futebol porque ninguém na sua família jogava, lá em casa é o contrário, porque lá em casa eu tinha um irmão que era 3 anos mais velho, ou seja, pelo tamanho ele já jogava melhor que eu, e um irmão mais novo que joga muito mais que eu e meu irmão mais velho juntos. Eu era o perna de pau da casa. A comparação comigo sempre foi muito cruel. Mas vamos combinar que até se os seus irmãos não fossem mais velhos, não tivessem intimidade com a bola, vocês seriam perna de pau da casa. Não sei, rapaz, metia gol pra caralho na época. Vocês já me pegaram gordo, eu já fui bom desse negócio. Mas não, mas se for assim, até eu já meti gol pra caralho na pelada. É claro, eu já encontrei a minha prima de 2 anos de idade. Mas não, só não. Uma coisa que já que eu comentei da questão do vestiário, é um mito, né? Nenhuma criança, e quem já teve numa sala pós-educação física, nenhuma criança toma banho depois da educação física. É aquela sala com cheiro de suor do cacete. É mesmo, aquela morrinha na última aula, que é desgraçado. Não, cara, tinha vez que as nossas aulas de educação física elas eram no primeiro horário, cara. Você já chegava quente às 7 da manhã, você, entre as malhava, né? Porque era um exercício físico tenso. Voltava e ficava lá o dia inteiro, assim. Não, ainda mais que criança jogando futebol, no nosso colégio o campo não era gramado, era areia. Nossa, né? Era areia fina. E a gente caía, rolava naquilo, né? O cara chegava, tipo assim, sobrevivente de guerras, né? Eu tinha uma professora de português que obrigava nego a tomar banho. Se você chegasse na educação física e não tivesse tomado banho, ela não teria chance de entrar. A gente não tinha opção de tomar banho. Exato. Não, não existia o vestiário, não. Teve uma época que eu morei em São Paulo durante 1 ano, quando eu era criança. Aí lá as regras eram diferentes, parecia que era outro planeta, né? Em outro país, não. Porque tinha uma aula de natação que era unissex, e eu devia ter uns 5, 6 anos, mais ou menos, assim. E as crianças nadavam todas juntas, e depois o vestiário não era vestiário, todo mundo trocava de roupa junto, sabe? E eu nunca tinha visto uma menina pelada na cidade. Cara, eu achei que eu tivesse um cara com um problema muito terrível ali. Caralho, eu putaram aquele cara. Cara, eu lembro de eu olhando e as outras crianças já estavam acostumadas, que eu fui a criança que cheguei de fora, sacou? Eu acho que eu cheguei a perguntar pra professora o que tinha acontecido com ele, sacou? Com ela, sei lá. Cara, até a piroca. ESPN hates the Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Eu tenho uma história de pique. Pique, quando você é criança, festinha de aniversário acaba sempre rolando entretenimento. Não é igual agora, né? Agora tem mágico. Batipatatá. Cama elástica. A gente já comentou no programa antigo sobre o mágico. Beijo, Valadares. Então, você vai brincar de pique. Corrida do ovo, nossa, colher, é. Na saco, boca. Corrida de saco. E corrida do saco. Cara, ou seja, corrida de saco, já fui campeão numa gincana de saco. Aí, ó. Em segundo grau, aí, eu já fui campeão de corrida de saco. Tá vendo? Se saco é esporte. Por que não a pique? O clássico da infância dessas gincanazinhas de festa era nego fazer a corrida do ovo e botar o rap do ovo com o Sérgio Malandro e Faustão. Caralho, cara. Pesadelo, cara. Sérgio Malandro e Faustão. Que o Sully Van Massas deve ter composto também, né? Com certeza. Eles fizeram todas as músicas nos anos 80, todas. E eu, como não gosto de perder, nem empurrei várias pessoas com uma colher e o ovo na boca. Obviamente era tentativa de homicídio, mas eu não sabia disso, era criança. E eu lembro de uma vez que tava rolando a queimada e eu descobri a existência de um outro esporte comum do colégio que eu não sabia o que que era, sabe? Tava jogando, geralmente jogava queimada, tinha muita menina no meio e tal, mas aí começou a ter mais homem que mulher, tava ficando estranho, as meninas foram saindo, e de repente um cara pegou uma bola, sentou uma bicuda no outro e gritou: "Loba!" Cara, e eu não sabia o que que era esporte, eu sei que nego gritou e saiu cada criança pra um lado, tipo assim, run to the hill, sabe? Cara, loba, eu fui aprender esse nome quando eu mudei já pra Juiz de Fora, mas quando na minha infância se chamava porradobol. É um nome muito mais explicativo do que... Mas cara, aí o cara gritava: "Porradobol!" É difícil gritar. Não gritava. Ele te dava uma bolada e corre, negão. Cara, o que que é loba, né, cara? De onde veio? E o nome é muito assustador, né, cara? Mas é que tá, todo mundo aprende a loba nesse momento, assim, de dúvida, né? Loba, você é aquele cara parado, assim, olhando pro lado, o que que tá acontecendo? Aí já era, aí você já levou a bolada. Cara, falar em levar a bolada... Você já levou a bolada no queixo? Sim, eu já levei... Entendi. Eu já levei a bolada não só no queijo, mas na cara inteira. Vocês já tomaram uma bolada em futebol de campo na fuça, cara? Tô Vocês bom. Já tomaram a bolada na fuça de óculos e aparelho fixo, cara? Caralho. Eu não usei aparelho fixo porque eu não sou débil mental. Alô, ouvinte! Você aí? A lógica malafaica do Saldanha: se você tem problema dentário, você é doente mental. Com certeza. Cara, mas imagina pro ouvinte agora, né, ouvindo o Salimina falando: "Poxa, eu levei bolada na cara quando eu tava de óculos e de aparelho." Você imagina um cara muito retardado no campo, segurando um pirulito redondo. Foi muito pouco tempo que tudo isso andou junto, cara, mas ali dos 11 aos 12, por ali, eu era esse cara, cara. Esse cara sou eu. Exatamente. A gente pode garantir que ele continua feio do jeito que ele nasceu. Não, mas o aparelho pelo menos deu uma consertadinha nas coisas. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. I just don't know what to do with myself. Uma coisa que eu lembro, que eu acho que define por que que alguns professores meio que desistem, né? Como o Salomé falou. O cara vai lá, joga a bola e fala: "Ei, divide em dois grupos aí, vamos jogar." É o rola-bola. O meu irmão fez educação física e eles têm esse termo. É um termo. É o rola-bola. Né? Rola-bola. Quando fala rola-bola, eu só consigo pensar em rola-bosta, cara. Besouro lá. Caralho. Enfim, o professor, uma vez eu entrei no curso, no, como é que chama? Escolinha, não era curso, era escolinha de futebol. O professor chegou, nunca me esqueci disso, cara. Na época eu já saquei que era algo bizarro. Ele separou, explicou: "Olha, você é lateral, você vai fazer pelo menos assim, o básico, né? Assim, uma conversa de 2 minutos. O atacante, ele não sai dessa área aqui do campo, você não precisa voltar." Explicou tudinho pros dois times, ficou 20 minutos, fez o desenho e tudo mais. Deu um apito. Todo mundo foi em cima da bola, sem exceção. Dois animais com aquela nuvem de poeira. Pra um lado. Eu ia te cortar, já que a gente não ia falar de futebol nesse programa. Mas isso não é futebol, isso tem outro nome, que é futebol de cachorro. Você bota no circo e vai todo mundo atrás da bola. Os poodles. Eu conheci isso por outro nome: futebol feminino. Não, futebol feminino hoje em dia é um futebol quase igual ao masculino, com goleiro ruim. Isso é verdade. Chuta pro alto quem entra. O Diogo falou do negócio da escolinha, eu lembrei, cara. Minha mãe, assustada com o que eu estava me tornando, me matriculou na escolinha de futebol. Nunca vou esquecer, cara. No primeiro dia, O cara olhou, o professor acho que perguntou, você joga bola? Não, senhor. Você sabe, não sei, que posição que você joga? Você não, senhor. Quem é o cantor? Favor de pedra. Aí aquela lógica que até técnico brasileiro burro tem hoje em dia, ah, o cara é ruim, vou botar ele na zaga. Aí, só que o cara é mirrado. E aí? Aí me botaram pra jogar de zagueiro e eu não sabia o que fazer. Aí eu tentei driblar o cara, não, você tá na zaga, você não pode fazer isso. Quando você pegar a bola, olha o que o professor me falou. Quando você pegar a bola, chuta pra fora. Eu falei, ah, então tá, beleza. Não, pô, aí eu lembro direitinho, cara. Piti a bola, toca aqui. Aí peguei, virei pro lado, sacou? E mandei aquela picudaça na parte bancada. Foi lá no Wi-Fi do goleiro. Cara, o nego veio me xingar. Eu falei, quê? Esse esporte é muito confuso. E assim surgiu o Alessio. As Olimpíadas, o festival grego do desporto. Alguém se lembra da medalha de Aurélio Miguel? Saldanha falando desse jeito, eu achei que ele ia falar as Olimpíadas do Faustão. Pô, vamos mudar então, que essa é muito melhor. Por favor, Saldanha, vamos saber. Cara, mas eu gostava de Olimpíada, cara, eu gostava de verdade. Mas você ainda gosta? Hoje em dia eu não consigo assistir, porque só passa no canal do Bispo e eu não vejo. Mas o... Você aí que gosta de Deus. Ele levou uma alfinetada direito. Pegou o golpe. Pegou no lado esquerdo. Os olhos até refresco. Na Olimpíada de 92 eu lembro que eu conheci a pelota basca. Dos esportes mais geniais que a gente tiver na Olimpíada. Nada mais é que um paredão com a luva do Vega do Street Fighter. É um cara de um lado e outro cara do outro, com uma colher gigante na mão jogando uma bola. É tipo um squash então. Isso, mas é pra acertar no outro. Ah, maneiro. É o famoso squash com requintes de crueldade. É, a bola pode pegar na parede e pode deixar ela morrer no seu lado da quadra. Eu sei que esse não é o momento de estar falando de Olimpíadas, cara, mas o que é um squash, cara? De onde ele tirou aquilo? Qual que é a serventia e por que, que o rico faz isso nos filmes? Ah, vou te explicar. Cara, o squash só existe pra Porta dos Fundos fazer o melhor sketch de todos os tempos, que é o sketch do squash. Vocês não viram isso, não? Não. Bota o link aí. Mas falando do Aurélio Miguel, eu desprezava o judô, né? Eu sou das crianças que fez karatê e não judô. Eu gosto de usar mão e pé ao invés de se atracar com um homem lá. Então quer dizer então que além do dicionário, esse homem também ganhou judô? Pare, cara. Obrigado. O Saldanha não pegou até agora. Não. Pô, tem o karatê, né? O Hawaii do karatê, o Aurélio do judô. Caralho, que merda de piada, caralho! O Micaelis do Kung Fu, né? É uma piada muito ruim, cara. E aí, tem que ter um solo de bateria. Desculpa, Lázaro, pode continuar. E aí, desprezava o judô, não gostava, via na televisão os caras se atracando lá e sem mulher no meio, e não gostava, mas aí o brasileiro ganhou. Eu tive que torcer, que era Brasil, né? Porra, mas... Pô, você vê como é que são as coisas. Eu tava assistindo a Aurélio Miguel chorando na frente da televisão, porque na época eu era um judoca. Aí, coisa de viado. Cara, eu parei na faixa verde do judô, cara. Coisa de viado. Olha só. Quem é homem vai além. Eu fui tirado do karatê porque eu dei uma porrada na minha irmã e ela ficou sem ar. Aí, por isso eu não gosto do judô. O judô não é sobre isso. O judô é diferente. É um negócio sobre conhecer a si próprio. Caminho suave. Faixa... Branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, cara. Eu fiz um belo caminho. Faltava só roxo, marrom e preto. Na época tava até bem popularizado o judô, porque não tinha jiu-jitsu, não tinha... Kung Fu, o karatê era coisa pra marginal, sacou? Porque nego socava a cara um do outro. Era mesmo. E todas as crianças ficavam no judô, sabe? Não, é porque você fazia karatê no Cobra Kai. É. Se você fizesse na cadeira de Sakai, seria teu. Mas eu fiz, eu fui faixa amarela de karatê, fiz uns 6 meses de judô, fiz uns 7, 8 meses de jiu-jitsu também. Eu acho que luta tem uma vantagem que você não depende de outras pessoas. O problema do futebol, quando você é moleque, até você consegue juntar 5, 10 pra jogar. Agora, depois você vai ficando velho, é foda. Você não consegue juntar 12 pessoas pra bater uma pelada. É o velho negócio, o RPG é a pelada do nerd. Por isso que os Rick inventaram o Squash. Sim. Caralho, parabéns, cara. Você conseguiu fechar ele. Agora, peraí, já que a gente saiu do bloco 2 e entrou no bloco 3, também vou falar que eu fiz karatê. Eu fiz karatê, cheguei até a faixa preta. Né, já a cara do Saldanha falou, não. Você lembra do nosso primeiro kata que a gente teve que fazer? Ryoshodan. Ryoshodan. Eu lembro até hoje, eu lembro todos os movimentos do Ryoshodan. Cara, o segundo eu lembro metade só. E é muito balé de viadinho, na verdade. Não, vou apanhar na rua pra caralho. Você aí que faz karatê, você gosta de pica. Não. Eu te desafio, karateca faixa preta, a você me dar porrada só fazendo Ryoshodan. Você vai fazer só os movimentos do Ryoshodan na ordem. Mas karateka faixa preta tem aquele catar da respirada que os caras pegando aqui. Cara, treinando, escarrada, porra. É treinando pra fazer o outro karatê. Pô, esse karatê da karatê boliviano. É o karatê. Isso aí, né? Esse karatê. Isso dá processo. Você tem ideia como é que era a organização do judô aqui na época que eu fazia? Eu fui campeão do coisa do menino. Não, fui campeão. Campeão da menina. O que eu vou falar? Que eu fui campeão do menino? É pau da porra. Porque olha só, teve o campeonato lá, né? Eu devia ter uns 12, 13 anos nessa época. Aí a organização do campeonato era muito estranha, porque você tinha várias chaves, e quem ganhasse a chave, ganhava a medalha. E aí, o meu primeiro adversário faltou. O nego veio avisar, falou, pô, cara, o cara lá faltou, então você tá automaticamente, né, tem o resultado daquela luta ali já e tal. E nessa época eu era tipo faixa azul. Aí depois um outro cara que ia ter que lutar comigo era um cara faixa branca. E aí sim, esse foi o WO, cara. Não vou lutar com faixa azul, não. Voltei campeão sem lutar. A minha história é bem semelhante. E aí o melhor foi, tipo assim, que me deram a medalha e falaram, espera um pouquinho que vai ter que assinar. Eu fiquei com medo de pegar a medalha de volta e achei fora da parada. Você fez igual o Zé Maria Marinho, então. Pegou a medalha e saiu vazado. Mas aquela bem ou mal era minha por direito. Né, mas eu ganhei uma medalha por WO também, porque eu fui num campeonato de jiu-jitsu. E eu tinha na época 1,67m mais ou menos. É, já é do meu tamanho, quase. Que eu tinha 15, 16 anos e não tinha ninguém da minha faixa de peso. Porque na época eu pesava 53 quilos. Caralho! Tempo bom! Agora a perna dele pesa 53 quilos. Eu aproveitar que a gente tá no judô ainda, minha memória mais terna de Olimpíada é o Carlos Honorato virando o braço do maluco na semifinal da Olimpíada de Sydney, quebrando o braço do maluco em 3 lugares. Fantástico. Eu estava dentro do Arriba, bar que funcionava aqui. Já vomitei muito naquele arriba. Tomando miquelada e comendo batata. Não é a Boate Flex, né? Só pra poder... Não. Vamos datar o programa, quanto vamos regionalizar, né, cara? Exatamente. Você perguntou sobre a medalha do Aurélio Miguel. Essa não marcou muita gente. Mas a medalha da Ednancy, todo mundo lembra. Ednancy não ganhou medalha, não, filho. Do Ednancy. Ednancy chegou a ganhar medalha, não? Do. Acho que ganhou o Pan-Americano. Marcou tanto, mas marcou tanto. Você lembra só do... Lembra da Ednancy? Não. Que ela... Do Ednancy. O pessoal queria desclassificar ela porque ela era homem e tava concorrendo com as mulheres. Caralho. Ela... Literalmente, caralho. Tipo, teve que fazer um exame pra provar que era realmente mulher, porque o corpo dela é de homem. Eles falaram assim, ó, você tem que mijar nesse potinho. Aí ela ficou aí, falando isso. Já foi reprovado. Já. E, cara, se tinha bengo, era maior caminho, porque a mulher tinha a cara muito de macho. ESPN hates the Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Não é a minha lembrança de esporte, não. É a minha lembrança de mundo mais antiga. É justamente a medalha do Aurélio Miguel. Essa Olimpíada de 88, que eu tinha ali fazendo 6 para 7 anos. O Aurélio Miguel 88? É, 88 seu. Ah, não. Então eu vi o Aurélio Miguel já nas Olimpíadas de 92 por causa da medalha anterior. Sim, essa foi o Rogério Sampaio. Rogério Sampaio que depois bateu de moto e virou assessor de deputado. Não, mas a Olimpíada de 92, ela é clássica por duas coisas. Primeiro, pela música do Fred Mercury com a música Raca Balé. Ah, ok, mano. Não. E outro pelo jogo, né, cara? O Barcelona 92 de Master System, Mega Drive. Mas é, então, eu sou mais da época do Decathlon, igual o Wallace. E a gente, pô, a Olimpíada de 88, pra mim, a lembrança é a medalha do Aurélio Miguel e o doping do Ben Johnson. Ben Johnson. Que eu lembro que eu vi aquela corrida, todo mundo esperando ali o ouro do Carl Lewis, vai bater o recorde mundial. De repente passa um canadense, nascido na Jamaica, tipo, costurando todo mundo, foda-se, e uma semana depois, aí foram me explicar qual era o conceito de doping. Que eu com 6, 7 anos não entendi porra nenhuma. Pouca gente, o doping era muito menos falado nessa época. É, muito mais difícil de pegar, mas o mais legal dessa corrida foi a cara de decepção do Carl Lewis depois. E né, não volta, né? Você não consegue ver de novo, porque não teve a corrida outra vez, ele até ganhou a medalha. A cara de pastel dele foi fantástica. Não volta porque não tem os advogados do Flamengo. Outra coisa classicíssima de 92. Ai, ai, ai, que beleza. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, em cima e embaixo por Chivar. Ai, ai, ai. Calma aí. Eu tô falando de esporte, coisa. Vôlei é sacanagem, cara. Vôlei é pra minha exclamação. Sabe o que eu imagino? O compadre Washington sentado vendo aqui falando assim: já sei o caminho pra riqueza. Cara, vôlei pra mim é a parada mais batalha. Vamos lá, vamos. É a minha mais engraçada. Bola 7 e D'Artagnan, que eram os comandantes da torcida brasileira. Pode crer. D'Artagnan é chato pra cacete, com aquela porcaria daquela corneta. Você aí que é o D'Artagnan. Fez 40 no cu, filha da puta. O mais engraçado disso, o Wallace deve lembrar que de repente a gente tava até no mesmo lugar. O Giovanni Gavio, que foi o garoto propaganda daquele time do Brasil de vôlei de 92. Eles forando, né? Estudou no colégio que a gente estudava. Sim. Então, assim que acabou a Olimpíada, ele foi no colégio pra mostrar a medalha e conversar. Na real, eu acho que ele estudou 6 vezes em cada colégio de fora. Todos eles tinham esse papo, cara. E ele era celebridade morna, né, cara? Sim. Eu, assim, ele olhou pra mim durante meio milésimo de segundo, cara. Fez, assim, até o final de 19 anos de idade. Era o grande momento da minha vida. O dia que ele voltou. Cara! Não, rolou, ele desfilou no caminhão de bombeiro. Eu tinha prova, era um sábado de manhã. Eu tinha prova. Pode ser. Mas eu tinha prova e fui seguindo o caminhão de bombeiro até o centro de Juiz de Fora. A prova foi adiada, foi levada uma hora pra frente, porque todos os alunos do colégio saíram pra poder saudar o Giovanni Gavio lá. Ele e o André Nascimento também. O pessoal fala que é daqui, mas não é daqui. A mãe dele chata pra cacete também. Caralho! Xingou a mãe do atleta no programa. Esse foi o convidado que mais entrou no clima do programa. E a Márcia Fu. Acabei de lembrar uma história, meu, com a Márcia Fu, cara. Jogou vôlei com ela na pracinha. Não. Eu tinha um cachorro que na época, por causa do Doug, se chamava Costelinha. Sim, né? E eu passeava com um cachorro no meu bairro ali, que era São Mateus, e a Márcia Fu morava perto. Então, um dia, o cachorro era muito bonitinho, a Márcia Fu parou com o meu cachorro e falou: "Ai, que bonitinho, não sei o quê." Aí deitou ele de barriga pra cima e ficou brincando. Cara, o cachorro deu uma mijada nessa mulher. Ficou com medo. A Márcia Fu levou um guichado do Costelinho, eu fiquei com muito medo daqui. Eu fiquei muito sem graça, cara. Acho que eu cheguei até a chorar de vergonha, cara. Até mesmo quem já viu o tamanho da Márcia Fu é pra ter medo mesmo, cara. Mas tadinha, ela foi super simpática comigo, eu tava com vergonha, desgraçado. Sabe o que eu tô pensando aqui agora, cara? O ouvinte que tem menos de 27 anos de idade não tem ideia de quem a gente tá falando. De nenhum desses nomes, nenhum. Você bota no Google aí, vê no Wikipedia quem que é. Pois é, né, cara? Quem são os ídolos atuais? Que ídolo é esse que vocês procuram? ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. I wish you could swim. A memória mais recente foda que eu tenho de Olimpíada, eu já devo até ter citado no Mimimi, que eu adoro esse cara, é do Eric Mossabane. Ah, o homem quase afogou, né? Sim, que exatamente. A um metro da borda. Nadador de onde mesmo que ele era? De Salles. É de uma ilha. Aí é engraçado que na ilha não tinha piscina. Eu queria muito fazer um curso sobre piscina, esse cara, sabe? Porque é tipo um Jamaica abaixo de hoje, zero. Ele hoje construiu uma piscina e ele dá aula de natação. Cara, pô, sensacional. Esse vídeo tem que deixar que eu realmente achei foda. Ele foi nadar cachorrinho. Não, ele não sabia nadar. Então, o cara não sabia nadar. A piscina, maior piscina que ele tinha nadado na vida, na ilha dele lá, 15 metros. A piscina olímpica tem 50 metros. Aí o cara faz aquele esforço absurdo pra terminar a parada. De início meio começa a rir, mas depois é maneiro você ver. Não, assim, eu só ri só. Fala uma... Vocês, craques, quais esportes vocês já praticaram? Já falei aqui, corrida do ovo, corrida de saco. O Wallace respondeu o jogo, bandeira. Mas teve uma época que o Wallace estava no ranking das corridas rústicas. Ah. De... pretendo voltar. Ah, não, é pô. Se eu não morrer, eu vou pretendo voltar. Corrida, correr pra emagrecer, esporte que praticou? Aí não, pô. Não, já corri prova mesmo, de verdade. Já correu profissionalmente. Pra chegar. Corri pra chegar, não foi pra poder ficar saudável ou morrer de infarto, igual o professor. Cara, eu sou o mais gordo retardado dessa sala. Eu acho que eu sou o cara que mais praticou esportes à vera nesse lugar aqui. É porque você é o cara mais doente que não tem noção do ridículo. Por isso você ficou fazendo isso. A gente tem. Capaz. Mas, cara. Sente então. O que aconteceu? Cara, eu tenho o esporte que é mais educação física de todos. Não dá nem pra chamar de esporte realmente. Que é tal do handball. Quando eu era moleque, eu jogava handball pelo time do colégio. Eu era goleiro de handball. Que não gosta da mãe e não tem saco. Cara, antes fosse um saco, cara. Cara, isso que eu ia falar. Que bola do... Por que fazer um negócio daquele que não machuca os outros, cara? E tem mais. Além de tudo, ela gruda ainda. Porque tem que passar uma cola na mão pra jogar. Passa Coca-Cola. Passa Coca-Cola. Ah, então era por isso que eu não conseguia, porra. Passa Coca-Cola e deixa secar pra ficar nojentão grudando. E joga na cara do Saldanha que tá no gol. Eu lembro do treino. Tinha um cara em Santos Dumont que chamava Alan Black. Não sei por onde anda Alan Black. Um abraço, Alan Black. Porra, esse aí, ó, um abraço, Alan Black. Amigo. Eu não vou falar nada contra. Ele teve o arremesso mais forte do Campeonato Mineiro. O cara era um monstro. Como você media isso? Já tinha já essas pistolas pra medir. Tô falando sério. Eu não os jogadores lá. Na hora que ele defendia, falei. Não, os jogadores elegeram. Pelo agudo do ai que ele dava, ele sabia. Não. O cara de Saldanha foi cara. Foi meu último jogo de handball. O cara, eu tava no gol. Falou jogo especial. Eu tinha 12 anos de idade. O cara tinha 18. Ele deu aquele pulo de handball que o cara praticamente cai no seu colo e acertou na minha cara. Pá! Primeiro, no resto do jogo, que eu tive que ficar o resto do jogo, embora minha cara toda latejasse, engole o choro e a cara latejando, e ele jogava, aí eu dava aquela encolhida, e ele falava assim, é você, gordinho! Cara, mas você não pesava 40 quilos? Não, mas nessa época eu ainda era gordinho, eu fui uma criança gordinha, um adolescente espichado, depois de ter então no ciclo da vida, mais uma vez aí. Eu vou falar porque eu tô bêbado, mas... Peraí, no programa passado você não falou que parar de tomar cerveja no, na gravação? Hoje é véspera de feriado. Ah, então beleza, pode continuar. Toda vez que eu falo isso, tem que falar que é mentira, mas eu vi. O gol de handball geralmente tem aquela rede, que é uma rede de metal. Fala em metal, um abraço aí, Lucas Lima. Esse ficou marcado. Eu lembro que tava no clube Tangará, em Santos Dumont, e a grade tava um pouquinho solta. O cara acertou uma bola tão forte que... deu faísca na... Ninguém acreditaria assim. E quando ele colocou a cabecinha na porta... A portina... Caralho. Quando ele colocou a cabecinha na portinha do seu cu, saiu faísca também. Cara, eu acho que Saldanha o Joaquim... ficou conhecido como Saldanha Sparkles na época. Olha o faísquinha de botijão ali. Eu acho que o Jorginho, que era um amigo meu de Sansumon, que é ouvinte aqui do Mimimi... Vai lembrar, Jorginho, se você lembra, manda o... Manda a faísca aí, Jorginho. Queria ver o Alan Black falando, tira a faísca desse cu, gordinho. Tá explicado que o nome dele era Alan Black, então, né? Com certeza, Jorginho, lembra do dia que o Alan Black acertou minha cara. Agora, eu tô lutando pra não falar Alan Bahia, toda hora. Agora, handball é um esporte legal, que é a defesa, o recurso da defesa é bater nos outros. Você pode fazer falta, aliás, você tem que fazer falta, porque senão... Cara, sempre dá... Eu vejo o Globo Esporte só por causa do futebol, sempre vejo naquela página lá embaixo que ninguém vai, né, que às vezes escorrega demais o mouse, tá lá. pancadaria no handball. O handball feminino não é morrendo, sangrando, parece rock a parada. Mas então, isso que eu tô falando, o handball é um jogo com custo-benefício muito ruim. Exato. Porque ele é um jogo horroroso que ninguém assiste, ninguém se interessa, e você tem que se matar pra jogar ele. Cara, não fala isso não, tem um primo da minha mulher que é árbitro da Federação Mineira de Handball. Cara, se eu me inscrever hoje, amanhã eu tô lá, cara. Coitado, cara. Agora, não é um esporte, é uma luta, gente. Vocês não estão entendendo. Eu acho que não é esporte, é educação física. É exatamente. Cara, existe handball fora do ambiente de educação física? Não. E é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Ah, nem Não. Dados tirados do cu? Não, não é. Onde convidado é respeitado, menino. É sério, cara. Porque as escolas obrigam. Públicas tem muitos times de handball e tem time de handball masculino e feminino. Cara, por que que as escolas vão se expor? Mas eu sei por que que as escolas. A bola não custa tão caro. A quadra é exatamente a mesma do futsal. Então vai jogar futsal, Jesus. Mas aí tem que variar. Tem que variar alguma coisa. Então, foda-se, meninas. Aproveita, cara. Sério. Você é ouvinte que é mulher? Foda-se você. Eu vim morar em Juiz de Fora já com 11, 12 anos. E antes disso, eu morava em Santos Dumont, que é uma cidade menor. Não existia quadra de basquete. Vôlei era uma coisa dificílima de você ter. O esporte era futebol ou handball. É. Porque a cidade simplesmente custava demais pra alguém colocar a porra da tabela pra você praticar o basquete. O foda é que quando a quadra é pública, a primeira coisa que é depredada é a tabela de basquete, né, cara? Tipo, com rede, é um dia. É na inauguração, o prefeito corta a fita lá, fica em 5 minutos e alguém arranca. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Party people! Cara, vocês pegaram aqui em Juiz de Fora, pelo menos, acho que foi no Brasil inteiro, que teve uma época no início dos anos 90 que foi a febre do basquete. Ah. Todo mundo assistia NBA, passava na Bandeirantes. Aí era a época do Chicago Bulls, foderoso. Chicago Bulls com Michael Jordan, Pippen e Phil Jackson, treinador. E chegou num momento que você tinha mais gente jogando basquete, pelo menos no Grambe, mais gente jogando basquete do que jogando futebol. Com certeza tinha mais boné de basquete na cidade do que jogador de basquete. Inclusive na Rua dos Pivete. Dos esportes que o pessoal jogava, era o que eu era melhor. Mas aí a vida aconteceu pra mim. A vida, 1,67m. Parei de crescer e não consegui mais jogar, acabou. Eu também tive que sofrer dessa falta vertical bem cedo, mas também jogava basquete bem e participei várias vezes do dia do basquetebol. Tinha comemoração do PBF lá no Sesc, aqui na avenida. Isso, ele nem mora aqui não. Além do pagamento do seu jovem ali. E então, no dia do basquetebol, aí íamos pra lá de manhã pra jogar basquete, muita gente, e tinha vídeo de basquete, aquele do Elia Júnior, aprenda a jogar basquetebol. Puta merda. Tem que contrabandear o VHS. Não, que o Luciano do Vale, ele pensou uma coisa muito legal. Né? Olha só, no Brasil ninguém joga essa merda muito bem mesmo. Vou pegar um vídeo dos Estados Unidos, vou copiar com um maluco qualquer e vou trazer pro Brasil. Vendeu pra cacete esse vídeo e ninguém aprendeu a jogar basquete. Cara, você falou isso agora, me voltou claramente. Eu não gostava de basquete, mas me voltou claramente o comercial dessa parada. Sim, sim. É isso que eu ia falar, cara. Que coisa estranha ter tido uma estratégia de marketing tão grande que foi tão eficaz. Assim, ele praticamente implantou um esporte no país, assim. Não, mas era porque a Bandeirantes foi sagaz pra caralho, porque o basquete passava na sexta-feira e passava tarde, então era o horário que teu pai já liberou a televisão na virada dos anos 80 pros anos 90. O pessoal tinha uma televisão, duas no máximo em casa. Mas sexta-tarde era CPV, ué? Era depois, pô. Era depois da sexta sex. Você já tá relaxado. Já tava relaxado. O que eu vou fazer agora? Vou ver os negão jogando. Aí sentiu um formigamento embaixo e falei, ué, tem uma coisa errada aqui. Isso aí é só você, Diogo. Só você. O descontrole da rodinha voltando. Mas eu nunca gostei do basquete nessa época, não. Eu gostava de jogar basquete, mas não tinha o menor interesse em assistir o basquete. Eu acho que eu tinha muita birra com as crianças que gostavam dos esportes da moda. Por isso que eu tinha muita birra com o futebol europeu também. É, a gente colecionava algo de figurinha de campeonato italiano, usava camisa da Lazio. Eu falava, toma no cu essa merda. Carne de futebol italiano. Eu tive vários anos seguidos. Eu nunca consegui completar uma coleção. Mas até hoje, outro dia, eu achei uma caixa de sapato com muito card, cara. É maneiro que você vê, assim, os jogadores na época, você não dava nada por eles. Hoje em dia, você vê, pô, esse cara era bom. Mas, na época, ele tava começando a carreira, tá? Eu lembro que eu só colecionava o Campeonato Brasileiro, né? Que era o que eu assistia. E aí, meu avô falava, tinha o álbum da Copa do Mundo. Ele, por que você não compra só aquele, que são os melhores do mundo? Por que você compra esse aqui? Não, eu gosto desse. Meu avô selecionou a figurinha e falou, olha isso aqui, meu filho, olha isso aqui. Eu lembro direitinho, era uma figurinha do cafezinho do Paysandu. Cara, a figurinha que marcou minha vida é o Belterra do Remo. Não. O Belterra, eu lembro os artigos. Pra mim foi o piado, Flamengo. Lili Bigodinho de trocador. Não, mas isso aí era figurinha difícil, Flamengo. Eu tinha que completar, porra. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Quando rolou essa febre da NBA, eu acho que foi uma das únicas febres da vida, quando eu era criança, porque a criança é retardada, sem ter opinião própria, né? Você vai com a maré, né? Porque a Rede Globo tá te falando, você vai, né? No caso, era a Rede Bandeirantes, o canal não era do nem esporte, na Globo, né? Que empacou, era. Então, que... mas, pô, eu não entrei nessa, ao invés disso, eu e Salimina, entramos em que onda, Salimina? O hockey, só patins. Hockey na rua, nós éramos super caralho, radicais. Cara, que tá... delícia, cara. Que patins. Delícia. Igual a Lu patinadora. Sim. Caralho, bem lembrado. Eu acho que o esporte que eu me dei melhor na minha vida foi o hockey sobre patins inline, bem feito. Que é o barulho roller, né? Eu testemunhei, eu posso... Rola. Veio da cabeçuda. Era muito legal que a gente entrou na moda do roller. Primeiro, né, a gente gostava de andar de patins ali e tal. Aí um dia apareceu um cara com um taco de hockey. A gente sabia que era hockey, lógico. E a gente pensou, pô, a gente já tem a parte difícil, né? Sim. Aí de início, cara, eu lembro que o meu avô fez taco de madeira pra gente. Meu avô tinha uma marcenaria. A gente jogou com taco feito de cabo de vassoura. E era bom, cara, era legal. Era um esporte muito divertido. Aí depois chegou, tinha uma época que teve a moda aqui em Juiz de Fora. Tinha várias lojas de importação. Tinha uma loja que chamava... Station, Blue Station. Era uma cor Station. Não, e tinha uma loja que se chamava American Things. É. Que foi onde... Na época, um chiclete mais ou menos. Uns 40 centímetros de chiclete. Tudo vinha do Paraguai. A gente ia lá pra tomar Cherry Coke. Cara, eu ia falar isso agora. A minha lembrança maior da época do hockey é que toda vez que a gente ia pra ver os tacos, a gente comprava uma Cherry Coke. Não tinha geladeira na loja, isso é fundamental. A gente tomava o Jericho quente, cara. Cara, o cara tinha tanta pena da gente que ele passava água de pia pra água ficar gelar a latinha. Cara, olha isso. Que merda. Não, mas então aí a gente comprou os tacos e rolou uma certa febrezinha nosso bairro. Pois ali. É, a gente virou os caras assim, os caras começaram com o lance de rock. Então, pela primeira vez na vida, porque a gente sempre foi uns merdas no colégio. A gente era popular em alguma coisa. A gente jogava bem, cara. Cara, era muito legal. E, pô, esse era o esporte que eu joguei melhor na minha vida. E foi muito triste ver os outros abandonar. Porque eu não queria parar de jogar, porque eu era bom, sacou? Cara, eu nunca e aí ninguém queria falar, Diogo, por favor, meu cara. Já deu, não. Já deu, tá começando a ouvir Charlie Brown Jr. Eu passei pro skate. Charro ladrão. O Edmundo já fazia propaganda do Cherco. Mas tá aí, cara. Eu curti muito jogar esse um dia de novo. Cara, eu nunca consegui aprender a andar de patins, cara. Eu acho muito difícil aquela porra. Cara, te aconselho a não tentar com essa gordura. Ah, não, mas peraí, mais um adendo sobre o rock aqui, cara. Não foi nada disso que inspirou a gente. Foi o filme do Mighty Ducks, Nós Somos os Campeões. Não, foi o Hackers que colocou a gente nessa parada. O do hockey foi o Mighty Ducks, mas pra gente começar a andar de rollerblades. Oh. Que é a versão, que é a versão macho de patins. Mas eu nunca tive um rollerblade, cara. O que é um rollerblade? Um rollerblade era a marca custo-benefício boa, assim. Ah, o cara tinha grana, comprava isso. Pô, você lembra o que rolou comigo, cara? Abriu, né? Nessa, foi uma febre. Então abriu uma loja de patins e eu tava doido, cara, pra ter... porque as minhas rodas eram meio vagabundas, elas ficavam carcomidas, né? De fora pra dentro. E aí, porque eu não sei, eu não tinha muito equilíbrio, então eu meio que andava com o joelho meio fechado. Aí eu pedi no aniversário pro meu pai comprar uma roda nova. Aí o vendedor, é claro, chegou pro meu pai e falou assim, tem que comprar essa roda que é uma roda cara do caralho. E aí tinha quatro. Uma era de roda de poliuretano, né? Isso. Aí tinha essa aqui é de velocidade, essa aqui é de aderência e tudo mais. Eu, molecão, eu falei assim, eu vou jogar roda pra caralho. Eu quero de velocidade. Essa velocidade era aquela que você tá numa descida. Porra, você quer jogar rock em vez de pegar de aderência e de velocidade. Não, é porque eu era moleque, né? Eu queria, porra, eu queria ser radical e voar assim pelo negócio. Cara, a roda era foda pra caralho. Ela acelerava muito rápido. Eu voava, cara. O que eu caí até eu aprender a controlar ela, velho. Caiu até aprender a controlar a rodinha. Não, foi por isso que eu falei de rodinha. E hoje em dia, o controle da rodinha tá bem? Tá bem. Olha, às vezes a rodinha queima. Cara, pior que Rock Go esse programa nosso, cara. É pior. Abre a porta, a bosta desse gato sair. Pra deixar ver. Muito estresse. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Cara, e eu, depois de velho, quase com 30 anos de idade, eu comecei a jogar rugby. Cara, mas é muito maneiro porque é um esporte que, lógico, se você for pegar nível profissional, não tem espaço, você tem que ser parrudão. Mas pra nível amador, pra nível chulesento igual a gente é, o gordo tem seu espaço, porque às vezes você ter peso é mais importante do que você ter realmente uma arrancada poderosa. Saúde que seja. Só que eu sempre joguei no rugby, eu jogava de hooker, que é uma posição pesada. Quê? Então, como é que é? Hooker, que pedaço de saldão. O rugby tem uma posição. Tá morrido o coração agora. É isso mesmo que tá ouvindo. O rugby tem uma posição que se chama hooker, que é o cara que puxa a bola. Ele... Mas o que você faz quando o Pimp aparece, cara? Sai correndo. Mas ele puxa a bola. E o Hulk geralmente é um dos caras mais pesados do time, mas não é o mais pesado. E eu fiquei 2 anos sem treinar, e eu voltei a treinar tem 2, 3 semanas, até comentei do mimimi. Parou de tomar álcool e já voltou. Mas e aí, cara, eu passei a ser pilar, que é a posição mais pesada. E aí eu senti o peso. Senti um upgrade ali. Aí eu falei assim, aí a gente passou da medida. É, mas o rugby é legal porque tem uma atmosfera toda em volta do rugby que é muito bacana. Principalmente a regra, obrigação de time profissional de beber 1 hora depois do jogo com o adversário. Isso é uma regra, cara, do rugby. Jogo não é? De seleção, a galera junta e vai fazer o terceiro tempo. Terceiro tempo sempre é. Por quê? Porque como é um esporte de contato que dá muito... Você pancada. Tem uma questão assim, que você pode criar uma inimizade. Então logo depois do jogo, é costume o time da casa paga uma cerveja pro pessoal visitante. Até pra você comentar o jogo, falar, olha, aquilo ali foi do jogo, não... Não era nada pessoal, então vamos beber junto. Ou seja, são 20 caras que já tem 30, uma certa 30, treta, cara, entre eles, porque já rolou uma disputa tomando dentro cerveja. De um bar tomando cerveja. É ótimo. Receita pro sucesso. Cara, mas não dá porrada. Dá muito de vez em quando, mas o normal não é dar porrada no terceiro tempo. Em campo, nem sempre. Mas... Taxi! Eu sou um praticante de esporte, eu sou uma tragédia, né, cara? Eu lembrei aqui do meu dia de glória. Teve uma vez que a gente morava ali perto de uma pracinha, né? Como que era onde a gente jogava rock. Mas aí a gente jogava muito futebol ali, fazia umas peladinhas e tal, um negócio sem vergonha. Eu nunca joguei bola direito, só que aí um dia eu fui pro gol. E eu acho que todo mundo tem esse dia, né, cara? É aquele dia que você é o melhor goleiro do mundo. Sim. Cara, eu pegava tudo. A bola ia no ângulo, eu pegava. Eu vinha rasteiro, o cara cabeceava um contrapé, eu pegava. Tudo. Aí, cara, eu lembro que outras crianças viraram pra mim e falaram, pô, cara, mas, tipo assim, você não joga em time nenhum, não sei o que. Eu nunca vi de alegria. 1,67m de puro goleiro. Na época eu era só uma criança pequena, igual as outras. Tipo. Meu esporte público. E aí eu lembro que os caras falaram, pô, dia seguinte, pô, volta aí, cara. Volta aí pra você catar pra gente. Eu falei, pô, beleza. Aí me vesti o uniforme completo. Aí é a aí falta de malícia da criança. Porque se você já é um pouco mais velho, você vai lá, você sentiu que não é mais aquele dia, você arruma a contusão, cara. É, você sente cai, joelho. Você cai, puta merda. Aí, pessoal, aí que o Saldanha ficou aí 6 meses parado, porque o joelho pegou. Não, não, fiquei 6 meses parado, eu fiquei 2 anos parado. Aí, porque o joelho pegou. Meu tendão de Aquiles. Tendão, é. Se hoje eu não costumo fazer isso, imagina na época, né, cara? Eu falei, não, pô, é só eu tô aí pro futebol. Joga em mim. Foda-se esse negócio de colégio, vamos ser profis. O dia de glória do Saldanha foi o do Alan Black. E da Faís. Tirou Faís que você tá boa. Cara, eu acho que eu não tive um dia de glória esportivo ainda não. Eu ainda tá por vir, né, gente? Tá. Tá. Cara, se levantamento de cerveja. Ah, finalmente. Para, vai passar o pifinho forte. Cara, mas eu fico muito tentado porque em frente à minha casa, na Tijuca, tem um clube que tem um tiro com arco. Porra, pô, isso deve ser maneiraço, hein, cara. Um esporte que a minha barriga não vai atrapalhar tanto. Eu já pratiquei, já tiraram já com arco flecha. O nosso tatuador é semi-profissional nisso. Cara. Ah, é? Ele acabou de fundar uma associação de tiro com arco. É. Pô, dói pra caralho a mão, mas é maneiro, velho. Nunca tirei. Eu tinha um arco indígena em casa. Com isso eu já tirei. Então eu tirava com eu arco também, com índio. Flecha de bambu. Tá, a cicatriz tá aqui no meu dedo pra provar. Cara, mas eu falei que meu avô tinha uma marcenaria. Tinha as flechinhas que vinha com arco. Eu pegava os negócios, fazia ponta e umas pontas bizarras. Cara, e ficava tirando com isso que eu penso, cara. E aí, cara, a flecha às vezes saía da casa, sacou? Então, se você mora em Juiz de Fora e perdeu algum parente, desculpa. Mas você tá falando, como é que nossos pais ou avós, ou sei lá, porque todo mundo já teve. Quem aqui não teve um arco e flecha pendurado na porra da parede? Cara, tinha um amigo meu que tinha umas arabatanas daquelas profissionais de 1,5 metro. E a gente tinha, tipo, 12 anos. O pincher dele, coitado, cara, parecia um almofado de alfinete, cara. Eu achei que ficava todo espetado. É isso que eu tô falando, cara. Imagina agora, com a nossa cabeça que a gente gosta de beber, se a gente tem um enfeite desse, a gente fica chapadinho, o que que não vai acontecer? Ninguém colocando a maçã em cima da cabeça? Pode ir, pode ir. Ô, cara, não é uma boa ideia, não. Beleza. Outro dia, o nosso ouvinte, que a gente já mandou um abraço pra ele, o Vagão, me falou, não lembro se ele comprou ou se ele quis comprar, mas uma besta, cara. Cara, eu vi uma besta, eu fiquei maluco pra comprar. Imagina você ter uma besta em casa, cara. Tá limpando ali, fez errado, babau, seu louco. Você não deixa armada, né? Pelo amor de Deus. Ah, uma besta armada. E eu, cara, eu acho muito maneiro esses esportes de tiro todos. Não só tiro com arco, mas tiro de pistola. Fossa olímpica, que é aquele que joga o pratinho de barro, você tem que dar o tiro. Ah, o que eu acho muito legal é aquele da neve, que você tem que parar pra atirar. Não, isso é fantástico. Isso é foda, né? Cross country. Não, eu acho muito maneiro também o pentatlo moderno, que você tem que correr, nadar, esgrimar, atirar e cavalgar. Da bunda no fim pra correr. Porra, a brasileira ganhou. Tá explicado. Então. A brasileira mais feia que eu já vi disputar o Olimpíada. Traz um convidado pra falar da beleza do esporte e tal, o cara fica aí com sexismo no ar. Yanni Marques, feia demais. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Não sei se esse vale. Pular corda é esporte ou é um... Cara, tem um filme da Disney que o cara pula corda. Pô, mas é muito baitola, cara. É muito... Tem um filme do Stallone que ele pula corda. Não. A corda é meio, não é fim. Quando é fim, quando você quer chamar pular corda de esporte, aí é manjabola. Isso que eu ia falar. Eu acho que pular corda é uma preparação para... Sim, sim, mas... É uma educação física. Sim, exato. É, então tá dentro do tempo do programa, tá, pode falar, né? Então, cara, adoro pular corda. Já tem integrante desse podcast, já pediu por aula de pular corda. Já meteram aí uma videoaula de pular corda. Mas não era eu, não. O jogo já me ensinou pular corda também. É, não, mas tem uma diferença. Essa menina aprendeu, né? Cara, eu acho aquilo ali aprenda, cara. Eu acho é muito difícil. Bicho, é o melhor exercício físico da vida. É, mano. Mas eu não consigo aprender, porra. Cara, não tem que aprender, só preciso pular. Não, tem umas detalhezinhas. Não, tem, mas é o ritmo da corda batendo. Sim, exato. E tem as, né, entre aspas, as variações que alguns consideram viadagem, mas é o que trabalha os músculos diferentes e trabalha o exercício. Se você pular, por exemplo. Você tá falando, eu tô considerando muito a viadagem. Por exemplo, se enfiar a corda no cu, né? Você tá malhando mais as nádegas. Tem um esporte. Finter. Tem um esporte que todos nós praticamos. E praticamos com alguma maestria. Levantamento de copa. Aê! Mas tem um esporte que praticamos com alguma maestria que já foi um esporte olímpico. na Olimpíada de Sydney, a dança de salão era um esporte olímpico. É verdade. É muito verdade. Foi demonstração na Olimpíada de Sydney. Então, podemos todos dizer que somos atletas semi-olímpicos. Menos o Leo, que seria desclassificado. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Menção honrosa aqui que a gente não falou até agora, que eu não acredito, né? Aquele que talvez seja o melhor esporte de todos os tempos. Eu tô pensando, eu tô tentando encaixar, mas vai lá. Ping-pong. Não. Pô, eu curto ping-pong. Caralho, ping-pong. Peraí, vou sair do podcast. Fitch, ping pet. Como é que a gente falou de pet até agora? Caralho, tava aqui, cara, aqui. Caralho, ó. Mas bet é bastão, Salimena. Não é B-E-T-E, igual você se inscreveu até hoje. Quem tem um sonho não dança. Bet balança, meu amor. Mas bet é um esporte que cabe a explicação. Peraí, saudade. Cara, peraí, velho. Se eu fosse escrever um livro e mandar pro editor e falasse isso, ia estar escrito B-E-T-E. Tem que explicar. Que eu li a pauta do Diogo escrito bet. Eu não tinha me ligado que chama-se bet por causa do baseball bet, que é de um bastão. Uh-huh. Eu nunca entendi o objetivo do esporte da bet. Eu dei sorte de não achar que era um jogo de morcego, né? Cara, mas isso cabe uma explicação, porque em outros lugares muito do Batman aqui do nada. Eu aprendi a jogar bet num lugar que não chama bet, que é, eu aprendi a jogar em Valença, no estado do Rio, e lá chama taco. E deve ter outras variações. Sim, outras variações também. E, tipo, bet é um esporte que são duas duplas. Uma fica protegendo a casinha, a outra fica com a bola. É uma espécie de cricket. Cricket de pobre, mas... Bom, cara, pra caralho! Muito divertido. Tinha que ser esporte olímpico. E se fizerem uma liga de bet, eu volto a jogar. Devo dizer... Também, cara. Ó, tô dentro, hein. Não posso entrar. Nunca consegui rebater uma bola na vida. Rapaz, é na vida, eu sério. Eu era o mestre do arremesso que eu ganhei. Eu quero saber eu quem... Eu ganhava muito jogo no Curisco. Eu quero saber quem já acertou aquela bola. E jogava com um negócio igual cabo de vassoura. Cara, a gente jogava direto. Direto. Você nunca acertou? Não. Cara, eu não, sabe por que acertava? Quando a bola vinha a 2 centímetros por hora rolando no chão e a gente jogava pro lado com o bastão. Vocês não davam efeito na bola, não? Pra bola... Alfadão! Eu não acertava a bola jogada balão. Como é que eu vou acertar a bola com efeito? Curveball. Não, não. É o fastball. É fastball, curveball. Não é você acertar a bola, é o cara acertar a latinha. Mas, cara, todo mundo acertava a latinha porque não tinha bastão no caminho. Cara, não sei porque o jogo chama bet, então. eu lembro que o. Talvez a propriedade que, de menor valor, né, é, imobiliário aqui em Juiz de Fora, que era a casa que ficava atrás do lugar onde a gente jogava o bet, né, cara? Puta que pariu. Lembra da época do frisbee? Puta merda, que pesadelo, né, cara? Todo dia caía lá, coitado. Cara, mas eu jogava bet em Santos Dumont, eu jogava bet no adro que tinha em frente à igreja. Então o padre saía, uma hora batendo palma, parou essa porra, parou, pessoal. Porque tinha a hora da missa que a molecada tinha que parar. E nossa, a gente parava porra nenhuma, me foda-se. Jesus Cristo chorando lá em cima que não deixaram as crianças ir até a igreja, né? Cara, é porque já caiu bola dentro da igreja, no meio da missa. O Salimena citou frisbee aí, existe até hoje e tem um time sério aqui na cidade. Chama um time sério Ultimate é o frisbee. E é tipo um handball, só que com frisbee. É, era jogos de verão, é? ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Vamos lá, os esportes mais bizarros do mundo. Cara, eu vou começar com um aqui já que pra mim nada vai ser pior do que isso aqui. É o buscache. Que é isso? Cara, o Buscashi, eu conheço o Buscashi e atesto, deve ser legal pra caralho de jogar. O Buscashi não é aquele que os caras que envolvem a mulher lá, todos vão na casa da mulher. Eu sabia, eu tinha certeza. Não é não, mano? É irmão da Cacheta? Cara, se você acha esse bizarro, você não tem noção de qual que é de verdade. Detalhe, isso não foi tirado do filme do Borat, tá? Very nice. Esse jogo é muito comum no Afeganistão. Ele foi desenvolvido a partir de uma habilidade comum entre os cavaleiros da estepe asiática: agarrar uma cabra ou um bezerro do chão em pleno galope. O objetivo do jogador é agarrar a carcaça sem cabeça de uma cabra, livrar-se dos adversários e arremessá-la através de uma linha de meta. É só você falar o esporte do Rambo 3, pô. Não, Rambo 3, cara. Claro. Pô, ele falou a Afeganistão, eu falei, pô, é Rambo 3. Pô, cavalo, é Rambo 3, pô. Aí o animal é decapitado. Por isso eu não falei o nome antes. É, você inventou o nome pro esporte. Cara, esse esporte é a coisa mais bizarra do planeta. E ele é jogado nos lugares de verdade, sabe? Isso é que é o chocante, sabe? Eu proponho uma coisa, vamos mudar o assunto e falar sobre Rambo 3, que esse filme é foda pra caralho. Cara, o Rambo 4 é um filme que merece programa só pra ele. Cara, ele tem que cortar a cabeça de um bode, jogar ele dentro de um barril, se você falar sobre Rambo 4. Mas o Rambo 4, o vilão é gay, cara. Isso é espetacular, cara. Isso a gente vê a maturidade do integrante. Mas o outro tem gay. Mas cara... É, mas quando ele abaixou pra chupar o piruzinho do vietnamita lá, você pirou, né? Eu não vi Rambo 4. Caralho! Eu vou explicar por quê. Tem o DVD do filme. Só que na época, eu falei, pô, quero rever todos pra poder ver o 4. Revi um, revi o 2, não tive tempo de rever o 3, tava fresco pra memória, fui largando pra lá, até hoje não vi o 4. Cara, então você vai ver a cena do vilão. É o Nelson, né? Você vai concordar comigo, né? É a melhor cena de todos os ramos. Mas enfim, esse esporte aí é maneiro pra caralho, mas eu acho que tem um esporte mais bizarro do que esse, que é o futebol australiano. Alguém já viu essa porra? O Diogo já deve ter jogado, já morou na Austrália. Já joguei o fute, né? Que é o, uma versão do rugby, não? Não. O que, que é? O futebol australiano, ele é... Primeira coisa é que a Austrália é a porra de um país esquisito, que você tem esportes diferentes pra cada região. É o Brasil que é maneiraço. Mas o Brasil defendeu o país. Em Manaus, deve jogar futebol. Lá você tem... E segundo o nosso ministro, é imprescindível que o Manaus tenha uma arena pra ter futebol pra sempre. E segundo o nosso convidado, o segundo esporte é o handball. Mas enfim... Coitado, quietinho no canto dele. Na Austrália, tem uma província que o esporte principal é o cricket, a outra província que o esporte principal é o rugby, e tem uma outra província que é a porra do futebol australiano. Futebol australiano é um bando de gente com uniforme de basquete, camisetinha e short, num campo que é um círculo com um quadrado dentro, tem quatro traves. Caralho, é o centro da Globo, campo. Tem quatro traves de cada lado e as pessoas jogam a bola socando a bola pra cima, chutando e fazendo aquela ponte que um levanta o outro. Eu só consegui entender isso. Eu já assisti dois jogos inteiros e não consegui entender a regra. Como é que faz ponto nessa bosta? Bem, eu morei 3 anos na Austrália e nem... Nunca ouviu falar. Assim, nem sombra de algo próximo a isso. Eu aposto que o Saldanha entrou na página, que fez uma piada, entrou no Sensacionalista e anotou a parada, cara. É, de jeito nenhum. Eu já vi jogos. Você viu isso no Multishow? Eu já vi jogos disso. Qual canal que foi que você viu? No YouTube você acha muita coisa sobre isso. É, tem muita coisa sensacionalista no YouTube daí. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Eu acho que o esporte mais esquisito que eu já vi, mais bizarro, é o golbol. Que alguém inventou pra sacanear o que é certo. Foi o esporte mais que você já viu e que os cegos, né? Não sabia, tinha que ter um Steve Wonder, né? Não viu? Mas são dois jogadores, ou quatro jogadores, né? Duas duplas, que jogam uma bola que tem guiso e aí o objetivo é fazer um gol que é a linha de fundo toda de uma quadra de vôlei. E aí o deficiente visual fica se atirando na frente desse gol pra tentar defender. Caralho. Ou seja, só se diverte. Não, só se diverte quem tá vendo. Termina 32 a 31, né? Quem tá que sai com a bola ganha, né? Tá lá. Pô, o mas já tá ganhando do vôlei, porque pelo menos alguém tá se divertindo. Pô, pra mim, o mais bizarro talvez seja o Sepak Takraw. É assim que fala? Que é o... eles lá chamam de Takraw só. Takraw, que na verdade é como é que chama aquele filme lá, o Shaolin? Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Exatamente. Cara, é surreal. Vai ter os vídeos de todos esses esportes, ou pelo menos, né, um link, que os caras jogam basicamente é um futebol de asiático. É o futebol com cocaína, cara. É o futebol com cocaína. Com Kung Fu. Exatamente. Porque os dois. Exatamente. É o cara que luta com Kung Fu pra caralho e tá cheiradaço. Porque você joga um futebol onde a sua elasticidade é negativa, os caras conseguem abrir a perna tão alto que eles realmente chegam a dar a volta. Eles abrem 190 graus. E os caras dão golpes na bola, cara. É muito legal de assistir. Assim, não fez sucesso no Brasil, nunca vai fazer, porque a gente não vai ter essa elasticidade e essa flexibilidade, né? E a bola é de bambu. Sim, a bola tem é de bambu isso trançado e vazado. O que não dá pra entender é como é que esses caras têm habilidade pra fazer essa porra e não conseguem fazer uma bola de couro entrar no gol. Por isso que eu não jogo futebol, caralho. Você já botou o Falcão no campo? É verdade. O cara que joga futsal com um anjo, cara, mas no campo foi outra gente. Ele não era tão ruim, não. Ele jogou no São Paulo, não era tão ruim, não, cara. Ele era... Mas você vê o cara tá fora do elemento dele. Os caras com a bola de bambu que o elemento dele é o taco, né? Vai na grama, não tem. Eu também achei que foi deslocado e foi ruim. Mas eu também acho que com saudade. Não é possível que você pegue uma bola e consiga chutar daquele jeito. Tipo, ele não foi horroroso. Ele foi assim, você pode falar que ele foi mediano, mas os caras são horrorosos no futebol e jogam. Mas na real, é o seguinte: hoje em dia, geração Ronaldinho Gaúcho, geração Neymar, tem muito moleque que faz miséria com a bola, equilibra nas costas, bota com a bunda, não sei o que e tal. Agora, vai jogar futebol, vai entrar no campo. Um abraço, Martinho, fazer bolsa, não existe, pô. Agora, olha só pra terminar sobre o Takraw aqui. É, uma coisa legal que eu não falei é que é tipo um lance de futebol, mas diferentemente do futebol, onde você praticamente passa a bola pro outro lado, tentando encontrar uma área que não esteja sendo defendida por alguém, no Takraw você literalmente dá cortada. Então assim, e a cortada não é de bicicleta, gente. O cara tem um pé de apoio no chão e o outro pé vai tão alto, dá uma volta, o cara corta com o pé. Sem tirar o pé de apoio. É bizarro, é bizarro. Os caras são muito da onde? Ele vai ter fuga! Exatamente. Sei lá o que ele fala. Eu conheci esse esporte quando teve um amistoso Brasil-Malásia. Não lembro nem qual seleção que era. Acho que essa foi do Dunga, né? Que jogou contra a Malásia. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Bom, vou falar um aqui que é até bem conhecido, né? Que eu acho que é um esporte até inteligente pra cacete, apesar de ser bizarro demais, que é o chess boxing. Brilhante, ele é brilhante. E o jogador, né? São dois caras que vão lutar boxe durante 5 rounds e jogar xadrez durante 6, né? E aí você pode perder e ganhar ou no boxe ou no xadrez. Então você vence por checkmate ou por nocaute. Agora ou imagina, pontos no fim. Agora imagina o cara perder no boxe e ganhar no xadrez, né? Nocauteado. pega o meu rei aí. Não, mas dizem que partida disso acaba frequentemente por nocaute técnico, pro cara não conseguir jogar o xadrez por causa da porrada, sacou? Mas já que o Wallace falou de um esporte paralímpico, eu coloco então na roda o Murder Ball. Vocês já viram? Murder Ball, ele começou a ser chamado como rugby de cadeirante, mas não tem nada a ver com rugby. Ele simplesmente é um esporte onde é um carrinho de batida de cadeirante e você fica jogando a bola de um lado pro outro. A bola é um mero acessório. O negócio é bater carrinho, a cadeira é especial, meio blindada. O negócio é carrinho de batida de gente sem perna. Caralho. Fala cadeira. O cara pode ter a perna, pode ser paralítico, né? Sim. Aí é que tá. Se o cara tem a perna e é paralítico, ele vale um ponto. Você tá falando sério? Sério. Se o cara não tem as pernas, ele vale meio ponto. E o time, no total, ele tem que somar tipo 4,5. Pô, então... Então você não pode colocar um cara... Praticamente um jogo de média. Você tem que montar o deck. Se você colocar um cara que ele tem muita mobilidade, ele é muito caro pro time. Então, às vezes, tipo, um cara com muita mobilidade, ele impede que você coloque outros caras bons. Então, às vezes, é melhor você colocar caras com mobilidade reduzida e equilibrar todo mundo no... Tá aí, gostei daí. É, então, é tipo um chess onde você pode escolher ter 2 bispos e 10 peões, ou então ter 3 peões e 3 bispos. Assim. É, tipo, você tem um número máximo de jogadores. Tem um documentário bem interessante da MTV que fala sobre o Murder Ball nas Olimpíadas Paralímpicas. vou citar um outro esporte paralímpico pra sério, que é o futebol de 5. Mas o futebol de 5 não é porque o esporte em si é bizarro, é que o que acontece na quadra é bizarro. A quadra tem uma proteção do lado pra poder a bola não sair, que era na cintura do cego. O cego não vê a proteção e invariavelmente capa pra fora daqui. Cara, se tiver um amigo meu que vai ficar cego quando crescer, eu tenho certeza que vai ser o Asia. Não, eu tanta oportunidade, sinto esporte do cego. Ainda não te jogar muito com a bola, seu puto. Que ele vai jogar pra fazer gracinha também. Então, o cego seguia pelo grito, pelo chamado do técnico atrás do gol. A torcida não pode dar um pio, né? Não, a torcida é em silêncio total. Ou seja, nossa, se for aqui no Brasil. No Brasil não vai dar certo. Não, 2016 não teremos. Vão ter que proibir o Oscar Schmidt de entrar na torcida. Começar a atrapalhar o adversário. E tem uma hora interessante que quando tá pra finalizar, o técnico começa a bater com uma varinha na trave pra o cego saber onde é que tá a trave e onde é que tá a trave mais longe dele. Então, assim, a situação do jogo é muito sugênita. ESPN hates the Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Esse aqui, eu não sei se ele é sério ou se ele é zoado, mas eu vi vídeos e ele realmente é sério, então eu acho que ou é uma piada do século, todo mundo entrou, ou então talvez realmente parece verídico. Cara, é o Mindball. Hã? É isso mesmo que você tá imaginando. Basicamente um ping-pong sem raquete, onde você joga com a sua cabeça, você tipo, né, mexe a cabeça para um lado pro outro, fingindo que tá jogando uma bola. E o cara tem que responder. Aí você joga pra um lado, a bola quica, né, na mesa, e aí o cara tem que responder. Só que os caras, eles, quando rola ponto, os dois meio que sabem ao mesmo tempo, assim, ah, shit! Aí vai, levanta, vejam aí no YouTube, é muito maluco, velho. Então não sei se é uma piada muito elaborada que o mundo tá comprando, porque é nego, tem juiz, tem competição e tudo mais, ou então se realmente eu tô errado, eu tô maluco e isso existe. Eu não fiquei tão chocado quando você falou Mindball, eu imaginei só um cara olhando pro outro, com um olhar fixo, até que um deles falava merda e levantava da mesa, sacou? Isso já foi concurso de encarar. Isso já foi concurso de encarar. Existe? Existe. Stereo Contest. O último que eu tenho aqui, esse é bizarríssimo, mas a gente vê metaforicamente rolando muito, né? Que é o Wife Caring, que é o carregamento de esposas da Finlândia. É, todo mundo joga esse esporte no mundo, não? Alguns literalmente, outros financeiramente. Não, e tem a versão feminina que é o carregamento de marido, então você imagina as esposas pra ti. Então, basicamente, é uma coisa de finlandês, é uma corrida que você tem que levar a sua mulher nas costas. E aí a federação não diz nada sobre o peso da amada, né, que você tem que levar. Somente que tanto pode ser sua mulher quanto a mulher de outra pessoa. Então você pode fazer um wife carrying com adultério. Cara, não. Nossa, esse é wife carrying no swing. Imagina o cara descobrir que tá sendo traído pelo wife carrying na televisão. Não, né, cara? Não é isso. Eu imagino melhor ainda, cara. Como é que, na verdade, esse é um plano. Quem que fez? O governo que instituiu essa parada? Provavelmente não, né, cara? Não é, cara, porque olha só como é que faz. Assim, pro cara chegar e falar assim, nossa, tá ganhando um pezinho, hein, amor? Aí, ah, não. Ó, tem. É corrida, a vizinha ali. Vai prejudicar a gente no final. A vizinha tá em pezinho, ó. Esse ano nós não vamos ganhar dos Dawsons no final. Os caras já compraram um carro novo já, agora tem que perder na corrida também, porra. Muito bom. ESPN hates the Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Cara, outro esporte que eu coloco como bizarro e que ele parece, ele não parece verídico, mas é a porra do quadribol. Cara, ah, não, isso aí é coisa de retardado. Não, não. Retardados são pessoas reais também. Mas peraí, não vale esporte fictício. Então, tem que. Ninguém joga isso no mundo, joga? Cara, eu treino rugby. A gente é muito maluco. Peraí, ninguém joga isso no mundo, joga? Interrogação. Ponto de interrogação. Eu treino rugby na Quinta da Boa Vista. E lá acontecem os treinos de quadribol. São pessoas semi-adultas, ou seja, numa idade que já tem discernimento pra saber que aquilo é ridículo, correndo com vassoura debaixo da perna. O que é semi-adulto? Semi-adulto é você já tem idade pra ter pentelho, porra. E o cara corre com a vassoura debaixo da perna, jogando bolinha pra um lado pro outro. E fica um no meio, sendo o pombo dourado, balançando os braços. O pombo, eu queria te perguntar agora como é que faz com o pombo. Sim, é uma pessoa que fica correndo igual um retardado no meio. Quer jogar, quer jogar. Caralho, quer jogar. O Alan seria simples. A grande pergunta é, o cara fica balançando o braço como se fosse asa? Sim! Você tá falando sério? Sim! Mas, velho, esse pode bizarro, esse pode do caralho. Eu assistiria isso na TV se tivesse. Mas coisa maluco. Você viu um negócio desse? Cara, eu... Só leve direto. É isso, é o máximo que eu consegui chegar. Tem isso no YouTube, será? Deve ter, cara. Deve ter. Eu vou citar um esporte... É de cego também? É de cego. É de surdo. Não, é de surdo. É o primo do slackline, que é o highline, que é você atravessar de uma montanha ou de uma falha de montanha para outra numa corda bamba sem segurança, sem o fiozinho. Ou tem seja, tem pediu para morrer. Aquele documentário que fez sucesso é nesse esquema, né? É. Nossa, aquele documentário é bom pra caralho, hein, cara? Eu nunca vi isso, não. Nossa, ganhou o Oscar também. Pô, é um cara que ele atravessou... Foi em Nova York, o prédio? Foi, é. Cara, a distância era tipo assim, uns 200 metros, era ridículo. 200 metros não, devia ser com 100, 150 metros no máximo. Mas foi a lavareta, pelo menos, né? Nesse... Não, o Highline é sem a lavareta. É igual um macaco, abaixadinho, com os joelhos flexionados, e você tá lá no meio do mato. Bate um vento. Não é isso, não, cara. Não tem público, então não tem nada. É só pela você. Você com você mesmo. Mas nem é só isso, não, né, cara? Na verdade, não é que bate um vento. Na altura que esses caras fazem, o vento tá batendo já direto. Mas, peraí, se não tem ninguém, se não tem equipe e tal, eu acho que esse esporte, na verdade, não existe. Só um time que falou até hoje. Pô, cara, aliás, ontem mesmo, cara. Eu te falo que você é campeão disso aí, cara. O cara chega, né, no nível tal que se tiver gente, ele fala assim: fecha o olho, todo mundo, fecha o olho, todo mundo. ESPN 8, The Ocho. If it's almost a sport, we've got it here. Meu último esporte bizarro aqui vai ser o cheese chasing. Porra, esse é foda, cara. Cara, que ideia genial. Pra quem não sabe, aí você tá no topo de uma montanha, na Escócia, o pessoal pega uma bitela de um queijo. Cara, olha que coisa, William Wallace, 100% bárbaro, imbecil e fantástico ao mesmo tempo. Ele joga um queijo montanha abaixo. E a primeira pessoa a pegar o queijo ganha. Mas a montanha é muito íngreme e neguinho está na pressão. Não dá pra você correr, você sai rolando. É fratura exposta. Já vi, você falou, já vi fratura exposta. Não. E o queijo não é o queijo. O queijo é uma roda de caminhão, cara, que eles jogam lá de cima. E sabe o que você faz quando você pega o queijo? Você ganha o queijo. Sujo de grama e de lama. E de sangue, de osso. Mas esse é o esporte que os deuses gregos queriam pra gente. Concordo, porque cara. É o esporte pelo esporte. É o famoso esporte bretão, mas o bretão mesmo, né, cara? Você ganha o queijo e deve ter que repartir com a galera depois. Você ouve falar de um negócio desse, dá até vergonha de chamar o futebol de viril, um esporte natural. Viril porra nenhuma, o nego cai com a mão na cara, toma um chutinho na canela e cai com a mão na cara. A gente podia fazer uma liga disso aqui em Juiz de Fora, hein, cara. Juiz de Fora é cheio de morro, cheio de pasto. Eu mesmo moro na frente de um barranco aqui, então. Você ouvinte do Mimimi, se quiser participar do Campeonato Brasileiro de Cheese Chasing... É... Vamos colocar aí, ó, é hashtag CheeseChasingMimimiCast, vai dar o Twitter inteiro, né? 140 caracteres. Eu acabei de ter uma ideia muito genial, se eu tivesse nos anos 90, eu ia fazer fortuna com pornô, cara. Fazer um filme chamado Chasing Chase. Cara, tem um negócio, vou ver se eu acho o vídeo pra colocar aí. É bem popular hoje em dia, ainda mais com a câmera GoPro, né, que tem a... Que dá pra você colocar na cabeça, você consegue ver os caras pulando, que chama o base jump, né, que o cara pula... É, ou de um helicóptero, ou de um avião, ou até mesmo do alto de uma montanha. E ele, assim, eles fazem parecer que eles realmente estão voando, porque eles usam a queda, né, a gravidade, como se eles estivessem planando. É aquele que o cara ficou, aquele esquilo que tem peso. Exatamente. É uma wingsuit essa roupa. Isso, essa roupa especial. Mas na verdade, quando você vê um vídeo desse, porque normalmente o pessoal tá caindo e o outro tá filmando do lado, diferentemente do skydiving, onde você vai, né, praticamente numa vertical, eles vão paralelo à montanha. E obviamente a montanha não é uma coisa vertical, não sei se seja o Grand Canyon. Quanto mais então, próximo, melhor. Exato, quanto mais próximo, melhor. Então os caras, eles ficam assim, a centímetros, centímetros não, né? Mas assim, poucos metros do chão, 5 metros no máximo, no máximo. E assim, quanto mais perto, mais radical é. Mas eles estão caindo, cara. E é foda, e aí tem um vídeo, cara, cara tá pertinho. E aí, pô, tem a hora que tem aquela quebrada, né? Aí o cara cai no vão, né? Nessa quebrada é a parte que separa os homens dos meninos. Que nessa quebrada o cara vai muito perto e alguns fazem tipo crise da onda, encostam com a mão na parada. Caralho, pra cara. Esse cara foi direto, arrebentou, bateu, pá, e caiu. Aí quando caiu, né, o cara cai e se recuperou, né? Mas aí quebrou a perna. Pô, ele se recuperou. Eu imaginei o cara um disquinho amarelo com essas coisas, sempre berrando. Igual desenho animado, você é um disquinho com um pezinho andando. Mas aí a melhor parte do vídeo, cara, é o comentário do YouTube. O primeiro. I used to be a base jumper. Then I took a mountain to the knee. Mas, cara, eu já vi gente se fodendo muito feio nisso. Esses vídeos de acidente de base jumper são os mais. Mas basicamente, o cara caindo uma altura estratosférica direto no chão, pô. Inclusive aqueles vídeos da Red Bull lá que o cara salta da estratosfera é base jump aquilo? Não, porque aquilo é o space diving. É. Porque o que diferencia o skydiving do base jumping é o cara tá rente a uma montanha. No caso do skydiving, o cara tá caindo do nada. Inclusive tem uns caras que têm tanta manha que eles pousam, eles conseguem, né? Pousam. Dar um jeito, então eles vão correndo e conseguem correr. Eles não pousam, mas assim, eles tropeçam e tudo mais, mas cara, não abre. Lembrei muito do episódio do Tic-Tac, que tem um voador, cara. Vou até fazer um parêntese aqui. Teve um bar que uma época da nossa vida a gente frequentou só porque a gente já estava no início da faculdade, início pro meio da faculdade, e esse bar ficava na rota de saída de um colégio da cidade, onde passava as menininhas saindo que do vôlei. Pelo amor de Deus, Saldanha. É esporte, educação física. E o cara é professor, gente. Mas eu não dou aula pra ginásio, não. Segurem suas filhas. Amarrem-nos. O dilema da semana. Did you realize that you were a champion? O dilema sobre esporte aí. Esse aqui eu tô muito orgulhoso. Assim, realmente eu fui longe. É um dilema que vai. Criar dilemas é um esporte? Olha, pra mim. Se for, me dá coroa, não dá nem medalha, me dá é coroa. É tipo um mind game, é tipo um mind ball. Aliás, os ouvintes se manifestam um pouco sobre os dilemas, né? Mas vamos tirar o dilema se vocês não começarem a responder sempre. Sempre dar resposta. Podia tirar mesmo, porque eu sempre esqueço de fazer. Hoje não sei o que aconteceu, eu consegui lembrar de fazer ele antes do programa. Então, vamos lá. A primeira opção do dilema vai ser aquele sonho clássico de criança. Quem é que falar que não sonhou disso? Tá mentindo. Você, por alguma magia, na final do campeonato, seu time te chama, você vai lá e faz um gol de bicicleta, 47 segundo tempo, todo mundo te levanta e você vira o deus do time. Alguém aqui não sonhou que isso pudesse acontecer? Você diz sonho, você tem um sonho de acontecer. Sim. E se você sonhar de verdade de noite? Não, sonho acordado. Não, cara, eu nunca sonhei, eu sempre sou das minhas limitações. Então não, nunca... mas ela coloca, no caso, é um ponto no vôlei. É, o gol no hockey, o que você... Qualquer esporte, gente, eu sempre fui muito ruim, mas você não conhece. Exatamente, é por isso que é um sonho. Ninguém vai chamar um amador pra entrar e decidir um campeonato agora. Mas é por isso que é legal. Saldanha, já sonhou? Provavelmente. Mas com certeza. Diversas vezes. Quantas vezes. É, então, o primeiro... Mas no meu sonho eu matava o goleiro. Você entra magicamente no seu time e marca o gol da final da Libertadores... Mas você vai ter o seu pinto diminuído em 5 centímetros. Piroca, hein? Segundo, você vai entrar magicamente no seu time e marcar o gol da final da Libertadores, mas vai ter que pegar no pau do Vampeta por 5 minutos, só segurar sem bronhar, enquanto o Amaral bate uma bronha para a cena. O foda é fugir da imagem visual, cara. Eu vou sonhar hoje não fazendo gol e com o pau do Vampeta e o Amaral batendo a mão. Você é o dilema 3. Vou sonhar. Ô, velho, a segunda opção com certeza. Mano, menos 5 centímetros, eu tenho uma buceta, pô. Você deve ser alguém diminuído pra sempre lá, fazendo negócio de gol. Lá nunca gostei de esporte mesmo, pô. Você foda essa merda. O outro vai ser uma noite difícil, né? Que você vai acabar se superando. cara, é chorar três noites seguidas. Tá passando a mão no álcool falando, não, não. Cara, segura o pau do vampiro. Ah, acho que perdeu 5 centímetros de pinto, tá sobrando. Não posso, né? Ei, pintão. Vou levar 12, meu irmão. Eu faço o vampiro também. Até porque a imagem não vai sair mais da minha cabeça, eu vou sonhar com isso até o ano que vem. Ô, velho, olha só, acho que se o John Holmes estivesse aqui, ele seguraria no pau do Vampeta também. Porque por nenhum homem, não importa o tamanho que seu pinto tem, você não vai dar 5 centímetros pro nada assim, é isso. E eu daria, sobrando. Daria. Eu tô usando mesmo? Você não tá essa merda, meu? Já é. Como é que chama aquele que você dá uma porrada num... Um negócio amarrado no pau? É o pipocão. Pipocão. Tem esse é bem legal. É um pipocão de box. É, exatamente. Aquele negócio, aquele saquinho de... Aquele saquinho, de competição. Né? É. É, isso é a mágica. Porra, aquilo era muito divertido. É um jogo super simples, mas ele diverte pra negócio caralho. 4, né? Aí você tem que dar uma tapa. É, não pode deixar educação... Que imbecil, né, cara? É a educação é física legal. Alternativa da época. Tinha isso, futebol de prego. É. Sim. Futebol de prego eu sempre machuquei, meu Deus. Cara, a bola de gude também bombou, né, cara? Porra, demais, demais. Cavava o pé com... Nossa, e bolinha de... Você já rapelou alguém? Exatamente. A bolinha de gude... É de gude? Bolinha de gude. A bolinha de gude ajudava a moldar a personalidade de quem ia ser o pessoal viciado, né? Porque é o primeiro esporte, juntamente com o bafim, onde você podia perder se você era ruim. Perder material, sim, assim. Sim. E aí é muito engraçado que tinha, assim, pelo menos no meu grupo, ele tinha um filhinho de papai, tinha um cara que só jogava com espelhada. Sim, que era mais cara. Só perdia, né? O cara de... Se o cara comprasse espelhada no fim do mês, todo mundo tinha espelhada. É. Uma frustração que eu tenho é que eu nunca joguei bolinha de gude à vera, assim. Porra. Eu jogava bolinha de gude só com leite com pera. Pô, bolinha de gabule, cara. Bolinha, sim, de gude era muito foda. Não, cara, é porque era de areia o campão. Eles, velho, pelo amor de Deus, isso, né, existe, velho, ainda. Esse tá na nossa altura, cara. Não, não tem, não tem, não tem. Por quê, cara? Será que a criança engolia essas coisas? Bem capaz. Como eu odeio criança. Retardado igual você, eu podia engolir. Né? Que é isso, amigo? Eu engolia a bolinha dos outros julgando, não sobrava nenhuma, cara. Lembra bolinha, olho de. Bolinha, né? Bolona, olho de boi. É, ué. Que assim, você não jogava com ela, mas você tirava onda porque você tinha onda. Não, é a bola de clicar, não era? Ah, eu não lembro direito das regras, mas tinha a hora dela descer. Era tipo no Angry Birds lá, quando você pega o passarinho de outra coisa. Tipo, era que nem um carteado, bolinha de gude, porque você tinha abertura pra você ter diferentes jogos, tinha diferentes várias, estratégias. Várias. Né? Aliás, carteado é esporte? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha